Senhoras e senhores, vamos ouvir a voz. E não vamos mais ignorá-la. Vez no dia a dia o negro sendo humilhado, maltratado, injustiçado. Isso é a lei, não é pecado. Criada por quem eu sei, a favor de quem eu sei também. Séculos depois de Cristo, por isso não mudou as leis. Abolindo a escravidão, mas continua a exploração. O povo tá sofrendo, mas abraça a ilusão. O carnaval é diversão, é pra expressar alegria. Que porra de alegria, o que eu vejo é hipocrisia. Sofrimento olhada tinha 66 de vida sofrida. Parabéns sistema, destruiu mais uma vida. A esperança agora agoniza, trágica história, trágica vida. O que eu falo é realidade, confira se não acredita. E verá que a nossa vida é mais difícil que cê pensa. Pois fala a realidade, pois falo da minha vivência. Contra a violência cometida contra o povo, eu sei que tá longe do fim, mas se preciso começo de novo. Contra o político porco que não nos dá benefícios, contra o racismo pelo rap eu prossigo. Fracassar é a regra do jogo que o sistema quer que eu siga. Não, jamais, sei que existe outra saída. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Se não tem fé em Deus, o demônio te liquida. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Mantenha a fé em Deus, sempre vai ter uma saída. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Se não tem fé em Deus, o demônio te liquida. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Mantenha a fé em Deus, sempre vai ter uma saída. Tá tudo como antes, direitos violados. Quem sofre não tem vez, o nosso povo tá atrasado. O sistema hostil, tira livre da fuzil. Querem tiro, velório, cadeia, guerra civil. Governo incompetente que não resolve nada. A polícia tá nas ruas e continua despreparada. Violenta, é armada, incompetente, autoritária, tipo um capitão do mar. Se eles te pegam, eles te matam. Aí, quem sempre exterminou índios e negros, hoje como homenagem, tem nome de rodovias como Fernão Dias e Raposo Tavares. Mas quem sempre lutou pra defender os mesmos, nem é lembrado pela porra da sociedade. Zumbi dos Palmares, o rei zumbi. Esse é o país que eles querem que eu sinta orgulho. O passado vergonhoso, trágico vai ser o futuro. Desde antes humilhado até os tempos atuais. Pelo andar da carruagem é só um sonho a paz. Na era internet, que porra é e-mail? Convivo com a miséria, e-mail ao tiroteio. Me envolver no crime, toma boy na avenida e tio. Não, jamais, sei que existe outra saída. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Se não tem fé em Deus, o demônio te liquida. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Mantenha a fé em Deus, sempre vai ter uma saída. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Se não tem fé em Deus, o demônio te liquida. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Mantenha a fé em Deus, sempre vai ter uma saída. Entre mortos e feridos, consulados seguem em frente, defendendo os pretos, lutando por nossa gente. Lutando contra o sistema e os políticos arrombados, que faz o que bem quer. Esse país privatizado, no passado espancados, explorados e humilhados. Hoje favelados, limitados, revoltados, excluídos, algemados, extorquidos, frustrados. Sem direito, sem ensino, sem futuro, sem salário, sem reforma agrária, sem informação. Cansados de violência, cansados de humilhação. Racismo, preconceito, escravidão. Vocês pensam que acabou, mas é mera ilusão. Sem exercer nossos direitos, seremos eternas cotas. E até que algo mude, eu manifesto a minha revolta. Com o mundo à minha volta, não irei me acostumar. Resistência é a palavra, até o fim eu vou lutar. Então para pra pensar, trágica situação. Semi-analfabeto preso em meia globalização. Será essa a solução dos problemas dessa vida? Não, jamais, sei que existe outra saída. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Se não tem fé em Deus, o demônio te liquida. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Mantenha a fé em Deus, sempre vai ter uma saída. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Se não tem fé em Deus, o demônio te liquida. A rotina vivida é cansativa, sofrida. Mantenha a fé em Deus, sempre vai ter uma saída. Faz turismo em Dubai. Está em paz. Mas ainda há 200 mil soldados crianças na África. África.